Felipe Red é o aço, minha banca é o bicho. Não sei mais o que eu faço, meu nasci pra isso. Nas ruas do TTK fumando vários. Mulheres falarem pra cá, eles com que a vontade, motos e carros. Gosto de viver, gosto de viajar. Sem medo de morrer, sem medo de arriscar. Eu tenho trabalho que todo homem pediu a Deus. O estilo de vida e o salário que todo homem pediu a Deus. O rei voltou, irmão, causando pânico. Chapado, bonado, doidão, eu tô sempre voando. Bonado montado no mural, estouro, estilo vandalo. Meu bonde chegou, meu bonde chegou. Do funk ao rap, ao trap, rimando rasteiro. Do funk ao rap, ao trap do Rio de Janeiro. O copos pro ar, gata com cabelo ao vento. Fogos e tiro pro alto, quem é jogador? Fim do momento. Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder. Vivendo avançado, ganhando, ganhando pra sempre. Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder. Vivendo avançado, ganhando, ganhando. O mundo como se fosse um quadrado, nós domina e cada um ganha um pedaço. Enquanto a pirâmide me guia pra ter sem previsão, passa tudo pra caneta, dinheiro e treta. Faço fume pelo ponte. Quando falo eu digo nós, é né que tá. Hoje eu tô vendo mais mulher pelada que o cameramento e o filme voou de lésbicas. Não que eu só queira vencer, é que eu não posso perder. Conhecido no país, respeitado no bairro, fui meu nome rápido. Igual viagem de já contei a lei, mas eu bato o martelo. Os dentes de ouro é o sorriso amarelo. Inimigo vem ao monte igual pacote de biscoito, mas no fim sempre viram farinha. Independentemente de fã, plante no presente seu amanhã. Meu talismã é um batidão na Santo do bom é o talismã. Onde não tem espaço pra mamamã, asfalto do catete é o Vietnã. O whisky no gelo é o meu divã. Vendo e fumando até de manhã. Eles falam, falando, tá bom dizer. Tô numa margem LMD. O VVZ, o pico, caralho, o pique tem bala RVL. Hoje vou morrer de tanto viver. Filho da rebeldia FRD. TPM, banca, só gasto. Dado vivas pela eternidade. Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder. Vivendo avançado, ganhando, ganhando pra sempre. Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder. Vivendo avançado, ganhando e ganhando. É pra isso. FRBK registrado e vendo.